da 3601, chama Recife, 1251, alterna 13325. Samurô, bom dia, Xará 62, Ticuna, Xará 11, autorizado posicionamento no 11, hoje é 6251, chame para o táxi, o altímetro no 016. Xenia 251, 4 horas até na Galeão, com 111 a bordo. 111, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, chame no ponto de espera para as horas de colagem. Hoje é 625. Bota na ponto de espera, 625. 1 vai para São Paulo, perdão agora. Oxa 6251, venta de 180 graus com meia dúzia de nós. Está autorizado a alinhar e decolar da 10. Poxa 6251, decolou aos 29, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 1208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Oxa 6251. Oxa 6251. Contato radar, sabe, mantenha 360, direto Leda. 360, Leda, 6251. Obrigado.